73, decolado aos 36, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 1173, tá passando 1400. Zero da El, gol 1173. Libera o gol 1173 na restrição de 20 milhas? Afirma, tá liberado. Liberado a restrição, gol 1173. Por isso, o 1173 a voar a posição Hux. Guarde o gol 1173. Gente, 1173. 0, 94 a bordo, 20 horas de alternativa. 29-4 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, ponto de espera, reporte 1-0, vento calmo. Quer falar isso? Gol 1173, voe direto bridge, me chame o centro na frequência 1251, lanterna 3395. Poderia confirmar para o gol 1173? Voe direto posição bridge, me chame o centro na frequência 1251, lanterna 3395. Voando direto bridge 3395, obrigado. T520, decolado aos 44, controle 119.8, bom voo. 19.8, 3.3, já. Controle Salvador, boa noite, está 3.5.2.0, decolado. T520, suba ao nível 90, saída PUCA. 90, PUCA, 3.5.2, já. Controle Salvador, poderia confirmar a primária para o 1973? Primária 125, decima 1. 125, obrigado. Salvador, tá 3520. Isso. Sede coordenal nível 170. Que aguarde. Sente autorizado, reparte ao término. Autorizado nível final 170. 70, 35, 10, graças. 320 poderia voar direto para Aracaju, senhor? 320 solicite diretamente, frequência 12685, BR-2545, você precisa. 2585, obrigado. É, solo Salvador, eu sou Michael, seu Oscar. Vamos marcar na posição 10 do pátio 3. Muito obrigado e bom dia. Gente, tenha um bom dia, frequência livre. Salvador, bom dia, 3557, gente da Delta, autorização Campi. Trip 5557, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da Euleda Mótiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.8, aciona 5026, proteja. Autorizado 360, fez o Lula 1-0 para Campinas, saída da Euleda Mótiva. Decola com curva direita da 1-0, 5026 transponder, 198 controle. Planejamento correto, já para o inspecionamento. Deixa pra... autorizado a chamar o táxi. Autorizado a chamar o táxi. Salvador, bom dia. É o voo 1161. Consultei autorização de tráfego. Boa noite. Bom dia, 1161. Chame Torre, 18195. 18195, já. Salvador, bom dia. É o voo 1161. Autorização de tráfego. Fono 161, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pendulum 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5031, no coteja. Correto, chama para pushback funamento. Gente, 99 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. 7, a linha decola da 1-0, vento calmo. Decolada 129, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, 5557, obrigado. Controle Salvador, bom dia, trip 5557. Sobe a 360-5557. faça nível 150, chame o centro em 1251, no alterne 1-3395. 1-2-5-1-3-3-9-5-5-5-5-7.